1023, Oceania 63, Sonoma. Solo 02, confirme as condições da pista. Você pistou, a dia tá tranquilo. Escorrega a dia? Negativo então. A sua escuta aqui, pessoal. Gente, seu Solo 02 chama Solo 21 da semana agora. 63118, para 2006, la privadía de la soy la pista mayor. Vamos a hacer 2-0, 1-5-1, más de 9-7, más de 4-4-9, la prefija de la mayor. 4383, na frekvencia 1230, antena 1238. Mobilizado, Xané 6362. 260282, boa. Xané 6362, 1185. 2935. Zona Xané 6312, final 10. Xané 6312, altímetro 023, já visual? Mativo visual, poderia confirmar a condição da pista? Gente, não chove no momento, a última aeronave que pousou foi o Embraer da Azul. E reportou pista normal. O 6312, autorizado o pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 039. Vento autorizado o pouso, o Xané 6312. Xané 6312, solo aos 1,6, livre direito, chama solo 121, décima 9. 3,9, exato. Victor Oscar Delta. 7, Victor Oscar Delta. Mantém a escuta permanente, controle. Sua escuta permanente, Victor Oscar Delta. Lima Repósito para o táxi. Ele, abração, Júnior. Voador 103304, bom dia. Informação Juliette 230-150. 3304, acione identificação. Oi, Alagoense, para você está chegando a ponto. Deixa a via para 4006, com ajuste 1023. Via Golf 4000 pés, 023, Ursan 3304. Lima, reporto no ponto de espera. Capitão 7. Gente, táxi via pista, reporta na cabeceira 35, papão meu quilo Serra Lima. Azul 27 para meio autorizado, a linha de colapso estrela 0, vento 200 graus, 139, altímetro 1023. Autorizado, a linha de colapso estrela 0, 1023, ajuste para azul 27 para meio. Qual sobrevoo? Vou falar local sobrevoo, literatura. Papão meu quilo Serra Lima, vento 190 graus, 129, autorizado a decolagem em pista 35. Controle de Salvador, chama agora em 120 decimal 8. Salvador 208, azul 7 chama mesmo. Tem sobrevão na vertical de Pituba, Vitor Hotel Delta. 7 Vitor Hotel Delta, está sem atitude, está matando 77. Negativo, senhor, mantém de exato 610. Sente o ajuste em Salvador 1023. Permanece 1023, o Vitor Hotel Delta. Contou Salvador, azul 2796, decolou 1-0, cruzando 1.400 pés. Azul 2796, contato radar de decolagem, subvazio, saída Conde para nível 190. Subvazio, saída Conde para 190, 2796. Contou Salvador, bom dia, papo com meu tio Sérgio. Tiro Serra Lima, contato com a Dona Nicolai, suba a via Seda, vamos para nível 1100. Gente, o Tiro Serra Lima solicita cancelamento das regras em seguir visual 2500 pés. Quando o Tiro Serra Lima planeja ser cancelado, ao 1130, sumo 2500 pés. Ajuste 1023. Frente, 25003, ajuste 1013, quilos R Lima. 1023, quilos R Lima. Controle 2796, desvio direita para 050 inicialmente. Desvio 1796, desvio à direita para 050 inicialmente para evitar a formação da frente. Em um tia azul 2796, agora eu desvio 2796. Falei que o Serra Lima confirma que o senhor era 7-7-1. Afirmativo, que o Serra Lima. Mas como você chama para o pulso? Este com pouso ao 1-2-0-0, que o Serra Lima. Proida para Destina 307. É, Proida presente, Proida 307. Este está presente direto Destino, que é o Serra Lima. Azul 2796. Prossiga, vocês estão fazendo a escuta. Mais quantas milhas para a terra de desvio? Seu desvio está voltando a alta fila normal. É, Tivoi, Cogivu, que lógica, Gulf, Bravo, no Fórmula. Cogivu, 2796. Zifu. Rogue por Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Correto. Azul 2796, vem Conde, Conde. Sim, voando Conde, 2796. duas milhas. Gente, que se a Lima tem frequência livre para a gente parar o poder na sua carga. Antônio, número 35, 3304. 3304. Escuta, doutor Itamador? Relativo, com o senhor agora, IDS-X-Ray da pista 10. 3304, altímetro 1023, autorizado pouso, pista no zero, o vento 200 graus, 09 nós. Número pouso, pista 10, 3304. 1023? Confirmo, altímetro 1023. Obrigado. Seu solo aos 4-2, livre direito, chama o solo 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, chamará. Negativo. 4-3. Delta. Rio 2796, afastado agora 1-3 milhas para a posição Conde. Serviço radar terminado, submantém a nível 190, já coordenado com Aracaju. Estamos em Aracaju, 120, decimal 3. Aracaju 203 para o 2796, uma outra hora. Bom dia. Bom dia, Papa Romeu, Golfo Juliette Golfo. Romeu, Golfo Juliette Golfo, para o senhor. Golfo Juliette Golfo, decolado, Lucia, Serra Índia, com Índia. Acionado o aeronome 65, para manter o seu prego no 57, na região da cidade baixa. Golfo Juliette Golfo, sob condições visuais, ajuste em Salvador para referência no 023. Mantendo 500 pés e forma apenas tráfego as possibilidades do faro da barra. Está atento, vai ficar atento o Golfo Juliette Golfo. Só para Golfo, estou em Salvador. Gente, autorização 2219. Gente, corrigindo, autorização de fracionamento táxi, é isso? Reposto quando pronto para o táxi, estou passando agora, por favor. TAN 3179, no ponto de espera pronto. TAN 3179, alinha e mantém capsula 0. E mantém 1-0, TAN 3179. Gente, vai passar o ódio para Golfo, táxi via pista 17, reporta na cabeceira. Chama o controle de Salvador 120, décima 8. 1208, bom. Direto Lefa. Bom, direto Lefa.